Cheryl, foi sensacional. Muito obrigada, que querida. E como é que eu me saí? Não pensei que tivesse de implorar para saber? Foste bem. Oh, para, estás a envergonhar-me. Obrigado, Ana. Obrigado, Cheryl. Foi uma maravilha. Almoço! Desculpa lá o Rony. Fica entusiasmado porque às sextas são farritas. Não são só as farritas. Esta manhã estava no guarda-roupa e ele gritou que havia omeletas! Olá, Lily. Então, o Oliver já chegou? Não. E já devia ter chegado há uma hora. Podes parar de falar no assunto. Calma, estás nervosa. Não vês o Oliver há 2 meses e tens medo que ele apareça. Olhe para ti e que depois diga... Afinal, ela não é assim tão bonita. Não, liguei porque não sei da pizza. Na casa de banho, na terceira gaveta. Não te preocupes, estás linda. Não estás a ver-me, como é que sabes? Ixi... Estão iguais? Estão ótimas. Mentiroso! Oh, vá lá, pai. Deixa a Lily vir para cá. Vai ser uma animação. Pronto, pois é. Já sei, já sei. Estou a ser uma parva. Desculpe. Vou parar já com isto. Ai, ele sai da frente! Bem, realmente não há nada como levar com os pés. Uau, que bela casa. É. Olá, Sr. Stuart, como é que está? Cala-te, nós sabemos que isso não te interessa. Como ele me compreende. Tive saudades duas. Oh, mas eu tive mais. Vai ser tão divertido. Já fiz os trabalhos e tirei uns dias de férias. Vai ser perfeito. Bem, quase perfeito. Oh, não. Oh, são as sobrancelhas. Não estão iguais. Olha para o outro lado. Não, Lily, não são as tuas sobrancelhas. Oh. É a Miley. As sobrancelhas da Miley são fantásticas, só tem aquela dentola que já lhe disse para ir arranjar. Não estou a falar dos dentes da Miley, estou a falar do Jake. O que têm os dentes do Jake? Andaram a mordiscar a orelha de uma miúda ontem à noite. Ele traiu-a? Bem, ontem a minha banda esteve em Phoenix, onde o Jake está a gravar o filme. E o meu baterista enviou-me isto. É mesmo? É mesmo a Miley! Oliver! Então? Que bom ver-te! Olhem para nós juntos novamente, vai ser um fim de semana fantástico! Mas de repente a coisa ficou muito estranha. Já percebi, vocês sentem-se mal porque são um casal e sem o Jake eu sou menina solitária. Ok, isto agora passou de um pouco estranho para muito arrepiante. Estou? Oh, olá, Andy. É o Andy Samberg. Ele é louco por mim e está a fazer o meu especial de Natal. Como é que ele não pode fazer o meu especial de Natal? Nunca confiei no Jake, nem uma vez só. Tens razão. Aquele grandíssimo miserável de meia tigela. Ah, tens razão, razão. Homens inúteis, todos eles. Tens razão. Aí não sei se tens razão. Oh, bem, querido, não és um homem, és o Oliver. Tens razão. Presta atenção, quando ela desligar o telemóvel, vais ter de contar tudo muito depressa, como se arrancasse um peso. Oh, não. Nunca os arranque depressa. Normalmente meto-os em água quente e depois espero que acabem por cair. Este fim de semana podes sentir-te muito sozinho. Então eu vou contar. Inacreditável. As pessoas com prometem-se e depois desapontam-nos. Já não se pode confiar em ninguém. Bem, tem graça o que disseste. Estou quase a acabar de gravar o meu especial de Natal e um dos meus convidados falta com a palavra. Bem, por falar em palavra... É uma loucura. Já estou a ficar farta e isso de certeza que vai afetar o meu desempenho. Não pode acontecer. Os miúdos dos Estados Unidos, de uma boa parte da Europa, da Ásia e da América do Sul e da Austrália merecem o meu melhor. Eu vou focar-me nas coisas positivas. Tenho amigos excelentes e um namorado maravilhoso. O Oliver tem uma coisa para te contar. É! Esqueceste o Canadá? Bem, eu não queria ir tão longe, mas... Pois, claro. Sabem que mais? Não há crise. Eu arranjo outro convidado especial. Tenho o contacto de imensas celebridades. O odeio. Ela odeia-me. Ah, fica tão mal em HD. Tu ainda não arrancaste o penso. Viste como ela estava irritada? Ouve, Lily, se lhe contar agora vou arruinar o especial de Natal. Pois é, mas se não lhe disseres e se ela descobrir que sabíamos que ele a traía, vai odiar-me. Somos muito amigas, entre nós não há segredos. Ok, então queres que ela fique com o coração despedaçado e com o especial de Natal arruinado. Mas que tipo de melhor amiga és tu? Detesto quando tens razão. Então, não me vais beijar, minha querida? Oh, Ana, tens razão outra vez. Ai, Siena! Ai, Siena! Ai, Siena! Oh, macacos me mordam! Com a internet e os miúdos a interromper, não admira que os jornais estejam pela hora da morte. Diz-me onde é que os canários e periquitos vão passar a fazer as suas necessidades, se é que tens isso na cabeça. Percebeste? Desculpa, mas esta semana a Siena está a desfilar e eu estou louco de saudades. Para de fazer drama, filho. Sai do meu colo e vai ter com a miúda. Estás a me arrotar uma arma adulta. Mas que ótima ideia! Vais dar-me 2.000 em dinheiro ou vais passar um cheque? Queres 2.000 dólares para quê, Jackson? Está a desfilar no Peru. Já não tinha dito, pai. Eu não vou dar-te 2.000 dólares para ires ao Peru, nem pensar. Sabes que mais te sentes assim tão só porque não levas essa t-shirt a jantar e ao cinema? És um mau pai! Para lá com isso. É esquisito. Pois, pois, já percebi. A tua namorada não está no Peru. Não precisas de massacrar. Fala algo. Se não quer vender o salão de jogos, ao menos venda-me a pizzaria. Isso deixava-te muito feliz? Sim. Então não. Ouve, não é por não gostar de ti, que não gosto, mas prefiro negociar com pessoas que têm os dentes de leite numa caixa para recordação e não na boca. Eu tenho na caixa... Ok, só falta um, mas está a Bernard, vi? Ouve, és simpático. Ouve, és um miúdo. Porquê que não trazes cá o teu pai e assim já posso falar com ele sobre negócios? Está bem, está bem. Quer o meu pai? Eu vou trazer o meu pai. Mami, quando é que o papi volta da digressão nacional do rei e eu? Tão tarde? Maldita crise da meia-idade e voz de barítono maravilhosa. Algum mau problema, el querido amigo? 4 anos de espanhol e esse é o teu melhor? 5. E é o melhor. Ah. E mais, por 2.000 dólares posso fingir ser o teu pai. Ha, ninguém vai acreditar que és meu pai. Ei, se não resultar, arranjo-te um encontro com uma modelo de biquinis. Papi! Não, Oliver. Claro que não lhe disse nada. Ouve, eu disse-te que não ia contar e não vou contar. Para de massacrar. Populismo? Oh, que falta de classe! Depois falamos, está bem? Adeus. Miley! Estás a dormir? Ok, olha. Eu prometi ao Oliver que não te contava nada, por isso eu não vou contar. Eu vou só falar sozinha. Anna, Lily, o Jake é um péssimo namorado. Se ele gostasse mesmo da Miley, estaria cá, neste momento. Sim, ela devia acabar com ele. Acabar com ele. Acabar com ele. Lily, estás a dormir? Está tudo bem. Tive um sonho muito estranho. Estava fula com o Jake por ele não estar aqui. Ah, pois, ele não está aqui. Aliás, ele nunca cá vem. Oh. E no sonho queria dizer-lhe o que sinto. O que sentes? Bem, devias dizer-lhe isso agora mesmo. Diz-lhe como te sentes. Talvez não. Não, liga, liga, liga, liga, liga. Sabes que mais? Vou mesmo ligar-lhe. Ok? Jake, ouve. Tu nunca estás cá e eu não vou tolerar mais isto. Sim, ela não vai tolerar. Eu sei que estás a gravar o filme, mas o Oliver está em digressão e veio visitar a Lily. Ah, veio. E... o que estou a tentar dizer-te é que... Sim, tu consegues, miúda, vá lá, diz-lhe. Vem passar o fim de semana à casa e eu estou cheia de saudades. Yes! O quê? Até podes entrar no meu especial de Natal, iria ser sensacional. Tu vens? Ele vem. Ele vem? Claro que ele vem. O Jake é o melhor namorado do mundo e nunca lhe teria ligado se não fosse o tal sonho. Boa! Nem acredito que o Jack conseguiu alterar os planos de gravação só para me vir visitar. Ele faz muita coisa que nem dá para acreditar. Pai, concentra-te. Preciso de toda a tua atenção. Isto é muito importante. Com isto ou sem isto? Isso fica-te muito bem. A sério? A sério? Então está decidido. Sem isto. Miley, o espetáculo é só logo à noite. Para que essa correria? O Jack está quase a aparecer. Para que essa correria? Olhem, eu sei, nenhum de vocês morre de amores pelo Jake. Morrer de amores? Não se pode vê-lo. Ele chegou! Acabou-se. No próximo ano vou pedir ao Pai Natal umas cuecas de ferro. Miley! Jake! Pateta! Concordo. No final sempre vieste. É, precisavas de mim e cá estou eu. Olá, Sr. Stuart. Olá, Jake. Oh. Pai! Yeah! É o meu aperto feliz! O que quer dizer que é o aperto danado. E tu não o vais querer experimentar. Não, senhor. Lindo menino. Desta vez não ficaram dormentes. O teu pai está a começar a gostar de mim. Olá, Lily! Jake! Olá! Olha para ti! Estás com boa! Não perdes tanto. Oh, desculpa, mas senti-me inundada de emoções e de sentimentos. Sentimentos fortes! Oh, really? Yo! Mike Stanley já chegou para arrasar e dançar. Pronto para rolar, vão ver o Jake. Está cá o Jake. Porquê é que está cá o Jake? Vim apoiar a minha miúda. Não és o único bom namorado no mundo. O Jake está cá. Fazer de parvo faz parte do papel do Mike Stanley? Não. Eu e o Jack temos de ir andando, temos de ir ensaiar. Oh, vão andando. Sim. Nós depois vamos lá ter. Precisamos de ficar um bocadinho a sós. Ah, se é que me estão a entender. Tchau. Tchau. Tchau. Até já, até já, até já. O que é que tu fizeste? Onde é que está o teu pai? Deve estar a chegar. Ele gosta de fazer uma entrada em grande. Rico! Papi! O senhor deve ser o Al Blaine. Eu sou o Rico Senior. Posso tratá-lo por Al? É claro que posso, já o tratei. Mira, vou fazê-lo outra vez. Al! Que nome encantador. Você é um homem encantador. Quer negociar comigo ou quer beber uns copos? Não direto, eu estou a adorar. Ouça, até fiquei com uma pele de galinha. Pode senti-la. Não finja que não quereis. Acho que ele não quer sentir a tua pele de galinha, papi. Não queres sentir a minha pele de galinha? Por estranho que pareça, não. Venha, vamos falar de negócios. Tão poderoso que estou a ficar outra vez com... Não vou dizer. Que pero, já sabe. Aquilo que eu sei é o seguinte: essa pera falsa e esse sotaque são do pior que eu já vi. Ouça, desculpa, posso explicar? Tu mentiste-me, tu desrespeitaste-me, fizeste-me imparvo só para conseguir fechar este negócio de meia tigela. Eu adorei, Rico. Isso não deixou com pele de galinha? Para com isso! Se queres assim tanto espaço, então é teu. Os meus homens enviam-te a papelada. Ah, isto é pela maçada que me deram. Sim, adoro. Ai, parece que tenho um gatinho na cabeça. Siena, eu estou a caminho. Hey, yeah, hey, yeah. When the darkness leaves you lonely, or the world tries to push you away, when your sky is looking troubled, you can count on me, 'cause I'm gonna stay. I'm gonna stay. Put your worries in my pocket. I got a key so we can lock it. I swear that I won't let them escape. Ouçam lá os miúdos para o sketch da Mãe Natal. Têm de esperar aqui. Ouve, não me interessa. Temos de contar. Lily, não podíamos contar-lhe agora. Temos de fazê-lo. Se ela beijar o Jake e depois descobrir que nós sabíamos que andava a traí-la, vou passar a viver num T-1 com o meu pai. Tenta partilhar a casa de banho com um tipo que é intolerante à lactose e que não consegue resistir aos gelados. Não é nada agradável. Saímos do ar! Foi fantástico, Cheryl. Obrigada. E mais uma vez, não tens nada para me dizer? Ah, não tenho água quente no camarim. Será que podes resolver esse problema? Ah, e foste bem. Mas preciso mesmo de água quente. Não sou de grandes luxos, mas enfim. Então, o que é que vocês acharam? Ah, foi muito bom, fantástico. Sim. Adorei o sketch. Foi. Era uma canção. Que contava uma história como nos sketch, mas com melodia. Pois, tu és ótima em tudo o que fazes e não há ninguém que te possa tirar isso. Agarra-te a isso, Ana. Vocês estão bem? Sim, estamos ótimos, fantásticos, maravilhosos. Quem é o Jake? E por que é que ele é um traidor? Eu não faço ideia do que é que ele está a falar. Não. Disseste que o Jake é um traidor. Traiu a tua confiança. Oliver? Este miúdo tem tanta graça. Agora eles andando. O que é que se está a passar? O Jake traiu-te. O quê? O baterista enviou-me isto há 2 dias. Ana, tens de ir preparar-te para o sketch da Mãe Natal. Eu sei, dá-me um segundo. Vocês sabiam disto há 2 dias e não me contaram? Eu... só sabia há um dia. Não queríamos estragar-te o programa. Ah, sim? Então fizeram um bom trabalho. As marcas! Uau, tu estás linda. Ah, estou? E o que achas das minhas orelhas? São boas para mordiscar? Quê? Ação! Quem é o seguinte? Espera aí. Tu não és o Pai Natal. Não, sou a Mãe Natal. O Pai Natal está ocupado a acabar os brinquedos para os meninos que se portaram bem. E eu vou certificar-me que os meninos maus não recebem nada. Está bem. Então, tu tens-te portado bem? Sim, eu tenho. Não tens nada. Tenho. Mentira! One... O Pai Natal vê tudo. E a mãe também. Nós temos elfos que vão às discotecas tirar fotografias. O que é que se passa? O quê? Aquele desgraçado meia tigela. Não, para Natal, eu pensei que ia receber uma cadelinha. Oh, para quê? Para trocares por outra cadelinha? Ainda por cima com um pelo horrível? Nem penses! Quer que eu diga para cortar? Não, acho melhor deixá-los terminar. Continua. Desculpa, meti água, mas foi só uma cadelinha. A sério, havia muito mais cadelinhas e eu nem sequer olhei para elas. Oh, o Pai Natal acredita no perdão, mas ele não está cá! Os produtores zangaram-se com o sketch? Deixa lá. Foi a minha parte preferida. Será que nós também estamos na lista dos meninos maus? O que é que vocês acham? Ouve, Miley, quando o Jake fez o que fez, só estava a pensar nele. Mas quando a Lily e o Oliver fizeram o que fizeram, só estavam a pensar em ti. É sensato o teu pai. Parece que é, pois. Estamos perdoados? É claro, senão quem é que eu ia abraçar agora? Miley? Ei, ei, ei, parou, parou! Ei, malta, deixem estar. Ouve, eu... Jake. Já sei. Tu amas-me, lamentas e queres outra oportunidade. Mas não me vais dar outra oportunidade depois, não? Jake, adeus. Pois. Se te serve de consolo, alguém roubou a minha roupa, por isso vou ter de voltar para Phoenix assim. Ok. Qual de vocês é que foi? Também tenho direito a um abraço.